de Deus, eu me sinto bem. Nada há de faltar. Tudo que eu necessito, o meu Deus, ele me suprirá. Em todo tempo, ele é o Senhor. Quer na tristeza, na bonança e na dor. Em todo tempo, ele é o Senhor. Esqueço, jamais ele esquece de mim, pois ele é meu escudo, proteção, ele é para mim, quer na tristeza, na bonança. Em todo tempo, ele é o Senhor. Quer na tristeza, na bonança e na dor. Em todo tempo.